Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 18 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, nesta sexta-feira, dia 8 de agosto de 2014, mais uma edição do quadro de entrevistas Café com a CBN. Ao meu lado aqui está o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Nossa convidada no Café com a CBN de hoje é a controladora-geral da Prefeitura de Foz do Iguaçu, do município aqui de Foz do Iguaçu, Marizete dos Santos. Bom dia. Bom dia. Lucas, perguntas? Marizete, para que as pessoas que estão nos escutando entendam, não é verdade? Eu vou te fazer duas perguntas, embutidas numa só. Primeiro, eu quero adiantar aqui que eu me informei antes de começarmos essa conversa e sei que a Controladoria Municipal da Prefeitura Municipal foi criada através de lei municipal pela Câmara em 2008. E é um cargo de suma importância, tanto é que você não pode ser a exemplo dos ombudsmans, chamados ombudsmans dos grandes jornais, eles não podem ser demitidos pelo dono do jornal, eles fazem um contrato lá e a controladoria aqui na prefeitura é a mesma coisa. Você está lá durante o plano plurianual, que é 4 anos, e durante esse período o prefeito não pode, ninguém pode te demitir, dada a importância do cargo, que é o controle que controla todas as contas da prefeitura. Mas eu quero que você diga pelas suas próprias palavras, quais é a função precípua da controladoria, o que ela faz e a quem você se reporta? Bom, a principal função da controladoria geral do município é assessorar o prefeito ou a gestão da prefeitura, a gestão que está naquele momento, para que não se cometa nenhuma irregularidade, nenhum erro, para se evitar que ele vá responder lá na frente, daqui a algum tempo, porque no Tribunal de Contas você não responde imediatamente, vai ser daqui a algum tempo, junto ao Tribunal de Contas, por algum erro que tenha sido cometido durante a gestão. Além da fiscalização e do controle de tudo que acontece dentro da prefeitura, não somente das contas. E é realmente uma função bastante complexa e muito importante, diga-se de passagem, na questão da gestão pública, até porque a população sempre cobra, né, dos gestores a maior eficiência possível. E a gente sabe que no Brasil o sistema legal, muitas vezes, ele acaba sendo bastante confuso. Essa questão até, muitas vezes, de discrepância entre leis estaduais, federais, municipais, isso é também uma das grandes dores de cabeça aí do controlador na hora de orientar o gestor público? Bom, nós somos regidos por essa lei, pela lei 3.515 de 2008, e além dessa lei que nos diz tudo que nós podemos, norteia o nosso procedimento, a nossa atuação, nós ainda temos a questão do Tribunal de Contas, que emite instruções normativas, além da Constituição Federal, 8666, nós temos que cumprir. Então, as nossas orientações são sempre baseadas na forma da lei. Controladora, podemos chamá-la assim. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa um fato verídico ocorrido essa semana, para que dele a gente extraia alguma análise dentro do seu trabalho. Muito bem. Um jornal da cidade, que eu não vou citar o nome, colocou o prefeito na capa com a seguinte manchete em letras garrafais: Reni Pereira desvia dinheiro que deveria ser aplicado em Hospital Costa Cavalcante. Essa foi a manchete da matéria, não é? E a foto do prefeito lá, bem grande. Muito bem. Eu queria informar que, por esse fato, o diretor do jornal e o editor do jornal já foram pronunciados judicialmente na justiça e vão responder por um crime aí que o advogado que está cuidando. Mas isso é só uma informação paralela. Nesse caso específico, o jornal acusa o prefeito de ter desviado verba que deveria, aquela questão lá do Costa Cavalcante. Nós temos uma dívida do município de 20 milhões. E agora, inclusive, nos últimos dias, a senhora deve ter acompanhado, soubemos que o prefeito, que a, o hospital está suspendendo o atendimento ao SUS por causa dessa dívida. A senhora, naturalmente, que acompanha todas as contas da prefeitura, isso não deixa de ser uma conta da prefeitura com o hospital. Como é que a senhora viu essa questão? Bom, primeiramente, eu vou falar do ponto de vista do controle interno. Nós solicitamos informações aos responsáveis por cada, no caso nessa pasta, pela área da saúde, para que eles nos forneçam contrato, como está sendo feito o contrato. A gente olha todos os passos, todo o passo a passo dos contratos. Se verificarmos que aí incorre em erro, aí sim a gente vai cobrar que seja regularizada a questão. Agora, quanto a desvio de dinheiro para não pagamento, realmente ele tem... Como a pessoa que publicou isso vai provar? Primeiro, ele tem que apresentar provas. Dentro da administração pública, não funciona assim, eu falo e... Não, eu tenho que ter provas. Então, a pessoa tem que provar. Naquilo que a gente tem feito as análises, nós não temos verificado nenhuma irregularidade nas contas que têm sido feitas pelo prefeito. Estamos conversando aqui na CBN com a controladora-geral do município aqui de Foz do Iguaçu, Marizete dos Santos. Nós vamos rapidamente fazer uma separação de rede. Você que está nos acompanhando agora no AM em 1320, continua na sintonia do Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Está chegando o comentário de Miriam Leitão, Dia a Dia da Economia. E nós continuamos aqui neste Café com a CBN, lembrando que daqui a pouco, também, a partir das 10h50 da manhã, essa conversa será reproduzida no espaço aí diário de comentário de Hélio Eduardo Lucas, aqui na rádio que toca notícia. 8h25 e seguimos aqui na internet em cbnfoz.com.br. Estamos recebendo neste Café com a CBN a controladora-geral do município de Foz do Iguaçu, Marizete dos Santos. Eu vou perguntar aqui a Marizete a respeito até da estrutura da controladoria, porque a gente sabe que é um trabalho bastante específico, um trabalho que exige muita análise de documento, análise de balanços. Como é que hoje funciona a controladoria aqui no município de Foz do Iguaçu? Como é que ela está estruturada? Bom, até então, apesar de ter 6 anos de criação, o controle interno não tinha sala, não tinha equipamento, não tinha funcionários. Eu assumi dia 7 de março desse ano. Acabamos de fechar um contrato de locação de imóvel para que nós possamos nos instalar, porque nós estamos provisoriamente em um local inapropriado. Conseguimos 2 pessoas até então, e a nossa pretensão é que essa equipe aumente, porque até pelo volume de trabalho, que, assim, eu quero deixar bem claro, até para os colegas gestores, que o trabalho do controle interno não é ferrar com ninguém. Na verdade, a nossa posição é de colaborar com a gestão, para evitar que eles respondam lá na frente. Então, nós estamos começando a estruturar nesse momento. Agora nós temos salas, estão faltando móveis, computadores a gente vai comprar. Pessoal, nós temos uma deficiência imensa, porque em 3 pessoas é impossível, é impraticável que você tenha como fazer um controle adequado de toda a prefeitura, uma prefeitura do porte da nossa. Então, a gente ainda está caminhando para um controle efetivo, sabe? Tá bem deficiente ainda. Isso que a senhora acabou de falar é perfeitamente compreensível, porque é uma característica de todo gestor público não gostar de ser controlado. Isso se aplica nos municípios, no Estado e na União. Quem está lá no cargo sentado, e ele não gosta de ser controlado, é natural. E essa figura das controladorias, que é uma coisa nova no Brasil, não é verdade? Nas empresas particulares existem, principalmente nos grandes hotéis, existem os controllers, que cuidam de todas as contas, a contabilidade dos grandes hotéis e das grandes empresas. Mas nos órgãos públicos é novo, isso é novo. E por daí essa ojeriza. O governante e o gestor não gosta de controller. Para quê? Ficar me controlando? E agora eu pergunto em cima disso. A senhora, naturalmente, que tem essa autonomia, não pode ser demitida, a ombudsman do município, quando a senhora quer informações das outras pastas, das outras secretarias, tem mais de 20, até porque a senhora precisa ter informação para tomar suas iniciativas. Essas secretarias, elas são receptivas quando a senhora pede informação? Algumas sim, outras não, obviamente. até ontem, em conversa com um secretário, falou para mim assim que os outros secretários veem o controlador como um concorrente. Nós estamos lá para fiscalizar. Como que o controle está indo lá fiscalizar se eu estou no mesmo nível hierárquico que eles? Aí, até nisso, eu informei. Olha, na verdade, pelo organograma da prefeitura, o controle interno, ele está no mesmo nível hierárquico da pessoa do senhor prefeito e não dos outros secretários. Então, nós temos essa autonomia pela própria lei de criação, lei municipal de criação do controle interno. Então, assim, na medida do possível, a gente tem conversado, tem ligado para os secretários. Alguns a gente tem um bom acesso, outros a gente já percebe que eles dificultam um pouco o nosso trabalho. A gente observa que nos últimos anos tem surgido aí com bastante força a questão da transparência, até por questões legais, né? Os portais da transparência, a questão da informação pública, né? Que se possa dar acesso também ao público externo, à população mesmo, às informações de gestão. Agora, pelo que a gente percebe, também internamente existe uma dificuldade, até de questões muitas vezes burocráticas e administrativas, de obter realmente toda essa informação para esse trabalho exato de controlar, fiscalizar e orientar com relação às contas públicas? De certa forma, nós encontramos essa dificuldade. Como, reiterando o que eu disse anteriormente, algumas secretarias a gente consegue um acesso melhor, outros dificultam. Não que nos impeçam o acesso à informação, mas nos atrasa. Sabe? Tem secretarias que eu tenho que cobrar mais de uma vez para conseguir essa informação. Mas a legislação é clara quanto ao portal de transparência e até tem sido feito reuniões, até nós participamos de algumas reuniões e tentamos agilizar junto ao Ministério Público a adequação do portal da transparência, para que o município esteja realmente cumprindo todos os passos, para que a população tenha esse acesso, que é direito de todos, né? Lembrando, dentro disso que a senhora acabou de falar, quero lembrar que recentemente foi promulgada pela senhora presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff, ela promulgou uma coisa muito importante, poucas pessoas até se atentaram para isso, é a Lei Federal de Acesso à Informação. É uma lei hoje, todas as pessoas têm direito a ter acesso à informação. Isso é lei federal. Um dia desse eu estava num fórum, ia passando, tinha uma audiência acontecendo, eu pedi licença, entrei, e não era uma juíza, nem, não tinha nem juiz, nem promotor. Tinha aquela mediadora, né? Juíza leiga. E eu pedi licença e perguntei se eu poderia acompanhar a audiência, era num juizado civil. Ela disse que não, o senhor não pode. Eu falei, a senhora está enganada. Eu estou aqui na condição de profissional de imprensa e eu gostaria, sim, de acompanhar. O processo está em segredo de justiça? Não está. Então, eu fiz valer o meu direito a acesso à informação, que é isso que eu quero falar. O cidadão brasileiro deveria saber disso. Ele tem direito de ter acesso às informações, até porque ele paga impostos, não é verdade? Sim. Secretária, ontem tivemos um caso curioso aí que foi noticiado pela mídia estadual, um ex-prefeito que antecedeu o senhor Reni, acabou de sofrer uma condenação no tribunal em Curitiba por um ato que ele tomou durante a sua gestão. Ele prorrogou o contrato com as transportadoras, o transporte coletivo, e foi considerado pelo Ministério Público um ato irregular, e foi aquele trâmite todo, e acabou condenado aqui em primeira instância e em segunda instância lá. Isso se ele tivesse ouvido, porque na época dele tinha controladoria também. Existe. Se ele não existia, sim, o prefeito que antecedeu, se ele tivesse ouvido o controle, provavelmente teria evitado esse dissabor? O problema é que os gestores fazem primeiro e nos consultam depois. Então, nessa época que você está citando, o controle ele existia no papel, mas efetivamente não. Não era atuante. E até por falta de estrutura, falta de pessoal, enfim, N problemas. Então, se tivessem consultado a controladoria antes de ser feito o contrato, com certeza esse problema estaria evitado. Tanto que, vou citar um caso da Câmara Municipal, onde os dois últimos presidentes, as contas deles foram completamente aprovadas. Por quê? Porque tudo lá passa pelo controle interno antes de ser feito. Então, você pode ver, os dois últimos presidentes não tiveram nenhuma condenação junto ao Tribunal de Contas. Em função disso, Ah, então, se o controle for consultado antes, é prevenir que as pessoas vão responder lá na frente, porque o Tribunal de Contas vai pegar de qualquer forma. E esse é o nosso trabalho. Estamos acompanhando, através da imprensa estadual, inclusive, uma queda de braço entre a Associação dos Municípios do Paraná, que é presidida pelo prefeito Luiz Sorvos, e o Tribunal de Contas do Estado. A AMP quer impulsionar na Assembleia Legislativa algumas regulamentações que reduzam até o poder do Tribunal de Contas aqui no Estado, enquanto o Tribunal de Contas questiona justamente o presidente da AMP pelo fato de manter dois controladores lá no município. Agora não recordo exatamente o nome do município do qual ele é prefeito. Você tem acompanhado também essa questão? Como é que vê esse relacionamento entre Tribunal de Contas do Estado e prefeituras aqui no Paraná? Na verdade, o controle interno se reporta ao Tribunal de Contas. A controladoria do município, ela se reporta diretamente ao Tribunal de Contas. Então, pelo fato de ter no município o controlador, não exclui a necessidade do Tribunal de Contas fiscalizar. Inclusive, é uma das funções da controladoria do município dar apoio ao controle externo, que seria o Ministério Público, o Tribunal de Contas em si. Então, não exclui a necessidade do outro, de forma alguma. A senhora falou aí, agora se referiu à Câmara, né? Então, eu não sabia, fiquei sabendo nesse instante. Quer dizer que o controle, o sistema de controladoria da Prefeitura Municipal também tem abrangência sobre o Legislativo. Ele atua também como órgão consultor fiscalizador na Câmara Municipal? Não, a Câmara Municipal tem uma controladoria específica. A Câmara é uma mini-prefeitura, eles têm todos os órgãos de administração lá. E a controladoria da Câmara é consultada pelos presidentes da... no caso, os que estão em mandato, e esses que eu citei, sem citar nomes, claro, mas as contas dos meus foram aprovadas, vocês devem ter visto na mídia, foram aprovados. E eu digo assim, não sei se eu posso falar isso, mas eu vou dizer porque eu me orgulho disso, que nós temos o antigo controlador da Câmara, é o meu assessor hoje, é quem está me dando esse apoio, que realmente tem sido uma pessoa que está me ajudando a desenvolver o controle interno, que até então não era atuante. Estamos já nos instantes finais dessa participação, neste café com a CBN. Lucas, eu passo a palavra aqui novamente a você. Considerações? Só para finalizar, eu quero mais uma, eu estou curioso por mais uma fato que a senhora poderia nos dizer aqui. O atual prefeito, Reni Pereira, ele escuta a senhora ou ele é também daqueles que não... deixa passar, porque é aquilo que eu falei, gestor não gosta de ser controlado, gestor tem ojeriza controle, auditor, esse negócio fala em auditoria, controladorias, dão urticária. Não gosta porque é da índole de todo gestor público correr frouxo e tudo, como a senhora bem colocou, costuma-se fazer isso e lá na frente vem os pepinos, vem as condenações, vem as suspensões de direitos políticos. O atual prefeito escuta, senhora? Os documentos que eu tenho mandado para ele, eu tenho visto o resultado. Só que, como você falou, realmente ninguém gosta de ser fiscalizado. Eu quero deixar claro, mais uma vez, que a nossa função não é somente fiscalizar, mas é colaborar, assessorar a gestão, independente de quem esteja no poder, seja a Reni, seja quem for. Sabe? Essa é a nossa posição enquanto controladora. Mas na medida do possível, assim, eu vejo que ele tem interesse em estruturar, tanto que, como eu lhe falei antes, estamos começando agora a montar a sala, começamos a alugar a sala, e isso graças à atuação dele. É o nosso pedido, mas ele que fez essa autorização. Recebemos este café com a CBN, a controladora-geral do município aqui em Foz do Iguaçu, Marizete dos Santos. Muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Obrigado pela oportunidade, e podem contar conosco, o que necessário.